Rio 5972, Semicentro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. Centro Recife 251, no terno 3325, Rio 5972. Acaredo 2224, desça para 2 no PES, autorizado assinado para o regimento LSX-Way, reposto habilizado no localizador. Ciente, passaredo para 2000, autorizado, lock, reportaria estabilizado. Controle, boa noite, eu azul 273. Azul 273, acione identificação. Vem na proa de bonde para a chegada bom. Fique legal no 019, reporte para a descida. Frente, vai fazer para a descida, vou na proa de bonde. Controle Salvador, muito boa noite, tá 3600, informação Bravo. Sam 3600, autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 050, QNH1099, vou direto em SAP. Direto em SAP, descendo 050, 2019, 3600. Passarei no localizador. Passarei 224, chame torre 118, decimal 95. 118.95, obrigado. Tchau, boa noite. Torre Salvador, boa noite. Passarei 2224. Passarei 224, altimetro no 019, corte visual com campo, passarei travada. Sente, reportarei, visual com campo, passarei. Passareda, visual 1600 pés, a 5 milhas, baixa de trabalho. Quatro autorizado pouso, pistão no 0, vento 190 graus com 08 nós. Ciente, eu passarei do livre pouso. 2713. Prossiga 2713. Possibilidade de voar zona. Azul 3703, mantém a flor de bolsa número 2. 24, solo 05, à direita, solo 21, decimal 1, boa noite. Foi direito 211, passar 2, 3, 4. 2, 2, 4. Olha, o azul 2713 para a defesa. Azul 2713, desça para 4 mil pés, ajuste na 09. 4 mil, estado 09. Que alvo Juliette para remota 14, passar 2, 2, 4. A 3600, autorizada a descida para 2000 pés, ajuste na 09. 2000, 3600, pode ir direto, Duna? Autorizado, Duna, autorizado, senhor ILS, aqui, previsto na 0 e está no conto estabilizado. Pode estabilizar, 3600. Salvador, boa noite, Centro, zona 52. Está ciente da informação? Bravo. Da 3152, você é a identificação dessa via Mari para nível 060. 060, chegada Mari. Alguma possibilidade de voar direto Duna ou Itape? Já mantenha a chegada, aguarde. Aguarda, mantenha a chegada. Mas o 2713 é autorizado para o ADPL. 2713 para o ADPL, grato. Vai. 2509, 3600. Azul 2713, informe velocidade. 2409. Sente, reduza para 2209, é o número 2. Para aproximação, azul 2713. ZS. Boa noite, Salvador, 1861. Boa noite, meu, prossiga. muito boa noite. Tem informação X, você escuta quanto possível autorização na casa. 1968, autorizado Salvador, Aracaju. Nível de voo 230, via rota do plano de voo. Pistola 0, primeira curva esquerda. Subida Puca, Jamo, Aru. 5437, transponder, controle 120.8. 230, brisou, rota do plano de voo, decola 10, na Puca, Jamo, Aracaju. 5437208. Correto, portão 01, chame pronto. Porta nem, senhor. Confirme a velocidade, sua 3152. Está mantendo 309. Somente está autorizado manter essa velocidade, aguardando para iniciar a redução, sua 3152 é o número 3 para aproximação. Ok. Azul 2713, autorizado descida para 2000 pés. 2713 para 2000. Autorizador visual 3600. 3600, complexo chame torre 118, decimal 95. 1895, uma boa noite. Boa noite. Azul 2713, autorizado final do procedimento ILS, informe quando estabilizar. Gente, autoriza a turma da PV. Tá 3600, boa. Ajuste no 019. Pouso autorizado, pistola 0, vento 190 graus, 08 nós. Lembre pouso 90, tá 3600. 2, passageiro 2, passageiro para o 150, informação Bravo. Fala 098, essa é a identificação dessa via para nível de voo 060, chegada a Mari. 060, chegada a Mari. Possibilidade de ir para a direção zona da presente, para o 098? Com a 098, foi pro da posição 8ª, principalmente. Tá, 098. Voador, na 3152. Na 3152, voidu, andei até 2 mil pés, ajuste na 019. Com B19, na proa de Duna, desce até 2000. Tá, 2713 está estabilizado, Zó Cabeceira. Azul 2713, complete chame torre 118, decimal 95. 3295, boa noite. Boa noite. Boa noite, é o Azul 2713. Azul 2713, ajuste 1009, continue aguardando a pista no zero livre. Gente, aguardando. Tan 3600 no solo aos 27, libere na direita Eco 21. 21-3600. Solo, boa noite, Tan 3600. 3600, portão 612, via Alfa e Juliette. Mesas Alfa Juliette. Dois sete, um no três, autorizando pouso, pista no zero, vento 190 graus com 08 nós. E pouso, 273. Treinamento, eu vou no 868 no 1, cara. É sim, está no encontro estabilizado. Livre, vai informar estabilizado no IAS. Está treinando 5 10. Paulo Salvador, boa noite, passarinho 2228, sempre tem informação, bravo. Passarinho 2228, Salvador, conquista autorizado nível 180, via rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à direita, subida arbor, transição elefa, 5436 no transponder, controle 208. Autorizado instrumentos para a vitória da conquista nível 180, da costa da Nicola Batista, 1-0, com curva direita após. A subida será arbor, transição elefa, código transponder 5436, controle de saída no 20 decimal 8, para passar em 2228. Correto, pô, na remota 14, sempre pronto. Remota no 4, chamarandos pronto para a puxada que é chamada. Passarem 2228, agradece. Fala, Azul 27-1-3. Azul 27-1-3. Boa. Autorizado até o pátio 33 Romeu via Alfa e Kilo. Gente, via Alfa Kilo, grato. Copiou a posição 3 Romeu? 3 Romeu, copiado, grato. 8 decimal 95. Torre agora 18-95, boa noite. Boa noite. Bom, 098, desça até 3.000 pés, ajuste na 019. 3-0-9, 0-9-8. Salvador, boa noite, eu tô 3-1-5-2. Altímetro no 019, o vento 190 graus com 05 nós, tempo autorizado, pista no 0. Livre o pouso, pista no 0, 1019 ajustado, 31152. Próximo 1868, a gente ordena Recife, 2 horas e 15, 69 agora. Boa noite, 1868, a direita via Índia, no ponto de espera, 1895, 1019 no ajuste, bom voo. Obrigado, até o retorno. Oh, 868. Seu nome é 258, sua identificação, desça para nível 050, chega da base. Autorizado a proa de etapa inicialmente, seu nome é 258. Boa noite, sou Salvador, 1868, próximo ponto, espera, tá pronto. Após ali mantém cabeceiro no zero. Após o Tani mantém 868. Azul 6908, sua identificação, chega da mar e desça para nível 060. O 211, boa noite. 268, vento 190 graus com 05 nós, autorizar a decolagem, pista no zero. Teve decolagem, 168. Juno 170 autorizado, Salvador Campina Grande, nível 370 via rota do plano de voo. Pista na zero, primeira curva esquerda, subida Pouca, transição Zipar. 5441 no transponder, controle 208. Estratégico esquerda, Pouca Zipar, 5441 208. Via rota do plano de voo, gol 1170. Via rota. Portela 10, chame pronto. Estima 8, tem um bom voo, boa noite. Boa noite, gente. Tá vago, obrigado, bom dia. Controlo, 868 decolou na escuta, bom dia. Roma 868, contato radar suba para nível 230, sai da PUCA. Zero PUCA, obrigado. Salvador, o Santari de 228 para fechar a estacionária do box no 4. Passaria 2228, autorizar o acionamento de um táxi. Livre de puxar a estacionária, chamar a táxi, passaria 2228. Bom trabalho, meu nome. Salvador, uma boa noite, 098, está a 2 milhas de terra, tudo algum carro. Linha 28, 2000 metros, portará estabilizado, que era linha 28, motivo no 0, 19? Motivo no 0, 19. 1868, chame Recife, 12545, alterno 2685. Obrigado, bom dia. Bom dia. Táxi passarelo 2220, funcionou com 29 POB, autonomia de 3 horas e 50 minutos, alterna Salvador. Passarelo 2228, táxi autorizado até o ponto de espera Pistola Zero, via Pátio Índia, torre 1895-1019, bom voo. Pátio Índia, torre 9.9 e 10119, o ajuste grato, uma boa noite, passarelo 2228. Torre 1895. 1-8-9-5-7 8, solos 4-4, direita, solo 2-1, decimal 1, boa noite. 2-1-1, pela direita, 1-0, 1-8, uma boa noite, bom trabalho. Boa 1-0-9-8, boa noite. 1-0-9-8, táxi Alfa, reporte antes da táxi 6, Juliette. Alfa, reporte da Juliette, 1-0-9-8. Salvador, boa noite, passarelo 2221, aproxima-se do ponto de espera pronto. Passarelo 2228, autorizado a minha decolar, pistão no 0, vento 190 graus com 08 a nós. 190 com 08 a nós, e decolagem no 0, passarelo 2228. Da Juliette 1098. Bora 098, Juliette, portão 3. Até o portão 3 do 9098. Boa noite, senhor. Bom trabalho. Boa, bom descanso. Graças. A 0199. 2109, 2908. Controle informador, muito boa noite, Chinéia 212 para a gente da Bravo. Chinéia 212, essa identificação, desça para nível 050, chega da Mari. Identificado, 050, é possível o WhatsApp da presente? Aguarde. Boa noite, passarelo 2228. Senhor, boa noite, passarelo 2228. Passarelo 2228, boa noite, contato radar, subiu para nível 180, sai da arma. Autorizado 180, sai da arma, passarelo 2228. Azul 6908, autorizado final de procedimento ILS F6, frente da 10, informe quando estabilizar. Autorizado F6, portaria estabilizada, azul 6908. Com Bruno Salvador, Chanel 6258, estabilizada na VLS da 10. Chanel 6258, complete Chanel Torre 118, decimal 95. 11895, Chanel 6258. Salvador, Chanel 6258, estabilizado final da 10. Chanel 6258, altímetro 1019, o vento 190 graus com 08 nós, tempo autorizado, pista no zero. Autorizado, pista no zero, Chanel 6258. Passarelo 2228, voe direto ao Elefo. Autorizado pro Elefo, agradece. Passarelo 2228, controle de Salvador. Azul 6908, inicie redução para 1709, vai seguir tráfego 1 hora 8 milhas, 1-320 com 1509, de grau de speed. Gente, reduzindo, Azul 6908. Azul 4062, essa é a identificação, desça para nível 060, chega da Mari. Presente texto 010, chega no vale, pode ser atrás. Azul 9908, chame torre 118, decimal 95. 1895, azul 9908, boa noite. Boa noite. Decimal 1, boa noite. 211, chame 6258. Torre Salvador, azul 9908, passando 5. Azul 1908, tráfego do estado, altímetro 1019, vento 190 graus com 08 nós, tempo autorizado, pista 10. 198, livre pouso na 10, azul 1908. Esta não é 6212, vou ir pro Edu. Dona, 6212. Na presente, sou de Duna, autoriza a descida? Autorizado descida até 2000 pés, ajuste Duna 0, 19. Pessoal, Duna 0, 19, desce 2, 1, 2, 1, 2, 1, decimal 1, boa noite. Direita, sala 2, 1, decimal 1, boa noite. Azul 9908, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 3 Lima. Alfa Kilo, parte 3, posição 35, amanhã, 9 da noite. Azul 4062, desça para 3000 pés, ajuste na 099. 3000 pés no 099, azul 4062. Controle, poderia apenas confirmar para o Chiné 6212, após o turno, está autorizado ILS? Afirmativo, o Chiné 6212 autorizado sinal do procedimento ILS, informe como estabilizar. Informe estabilizado, Chiné 6212. Estabilizado o localizador Chinem 6212. Chinem 6212, complexo chame torre 118, decimal 95. Agora com a torre 10295, Chinem 6212, controlagem. Beta, boa noite. Azul 4062, autorizado descida para 2000 pés, autorizado sinal ILS, vai seguir tráfego posando de 1 hora 10 milhas, com 190 de grau de speed, Wern 2320. 2000 pés e autorizado descida, Azul 4062. Sua pista no zero. Autorizado a pista, autorizado pouso na pista no zero, Chinem 6212. Passaria 2228, chame Recife em 125, decimal 1, alterno 33, decimal 25. 125, 133325, passaria do 2228, boa noite. Boa noite. Estabilizado no posto de alianças, voo 44, quase 4062.